manhã, Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a força que move meu coração, é o caminho certo em meio à ilusão, é o porto seguro do revolto mar. É a luz que brilha no meu caminhar. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a força do meu caminhar. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a força do meu caminhar. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a luz que brilha. Jesus Cristo é a luz.